I'll take care of you. Sensores, radares, milhões e milhares. Por trás dos olhares, vive higiene, andando aos pares. Poderia, mas não vou mentir. Omitir o que vi, alimenta o ódio, mano, vai por mim. Mesmo assim, não multiplicou, carrego esse ódio da vida. Tomei um drink com cão, entendi a revolta e curei as feridas. Sei que pode parecer controverso, fala de amor e de ódio no mesmo universo. Abaixo, fura, controla a loucura e segura e se manifesto. Vai, faz. Se for capaz, se leve e traz. O rap nunca combinou com farda, rapaz. Não me matou quando teve a chance, com o seu rifle de longo alcance. A rua nunca termina em romance, verme maldito não vai ter revanche. O nosso rap é o som da massa, e além quando escuta embaça. Me querem suave, mas não suavizem na noite, atiram de graça. Eu tô ligado que o que eu falo incomoda mesmo. É meu papel, João, não vai entrar em desespero. Que seja assim pra quem chegar, a ideia continua. 4.0, faculdade, magistrado. Sem drama, só entende meu brilho quem me viu na lama. Bala nos puto que me odeia, amor pra quem me ama. Quem está, gangsta, nós que tá, pode pá. Quem viveu e vive, viverá histórias pra contar. Sem drama, só entende o meu brilho quem me viu na lama. Bala nos puto que me odeia, amor pra quem me ama. Quem está, gangsta, nós que tá, pode pá. Quem viveu e vive, viverá histórias pra contar. Regado de meu suor. Regado de meu suor. Regado de meu suor. Regado de meu suor. Regado de meu suor. Regado de meu suor. Sou o novo capítulo do enredo da trama. Minhas emoções pessoais eu deixei apenas pra aquela que divide minha cama. E nada comigo na lama. Escute o amante do drama com escudo no norte. Eu ando tão calmo e o coração gelado que minha face é a mesa de The White Walk. Senhor, por favor, só escute minha prece. A lei do retorno é a única que nunca falhou. Ah, que nunca me esquece, nem tudo me desce. Maurício me viu com aflição que carrega os lugares. Talvez eu não tivesse aguentado a pressão do momento. Aquela que me traz os olhares em pares, racistas se escondem por todos os cantos. Não escute apenas a razão da barata que invade sua casa e de famílias em prantos. Um gole pro santo e mesmo que não tenha me sobrado um pedaço de pão, veja que ainda agradeço. Um beijo no terço, ainda vivo do dom. Repare nos enigmas, persistindo estamos aqui. Te mostro como é que faz, e mesmo assim não vi o crescimento nascer. Sem drama, só entendi o meu brilho quem me viu na lama. Bala nos puto que me odeia, amor pra quem me ama. Quem está, gangsta, nós que tá, pode pá. Quem viveu e vive, viverá histórias pra contar. Sem drama, só entendi meu brilho quem me viu na lama. Bala nos puto que me odeia, amor pra quem me ama. Quem está, gangsta, nós que tá, pode pá. Quem viveu e vive, viverá histórias pra contar.